mensagem, eu sei. Não faz milagre, eu sei. Fruto da terra, sofre na pele. Dorme com febre, eu sei. Febre de gente, eu sei. Gente sadia. Os elixires da mata travam a voz. Quem de nós sabia? Não se despertou como semente. Passou por demente pro novo dia. Sou nosso canto que varia a rua, o rio e o mar. Sou Iraburu que se envolve na sina do saber canta. Sou beija-flor que perfuma as flores em religião. Sou curumim que troca as frutas por qualquer tostão. Sou de violão surrado, tão simples e natural. Presságio, eu sei. Não faz milagre, eu sei. Fruto da terra, sofre na pele. Dorme com febre, eu sei. Febre de gente, eu sei. Gente sadia. Os elixires da mata trago a voz. Quem de nós sabia? Não se despertou como semente. Passou por demente novo dia. Ei! Sou nosso canto.